mas ninguém levou. Onde as cheiras fogem, as flores são um espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordas, eu quero lá estar. E vais perceber que isso que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu, só ao teu. E quando eu te tocar, vais ver que este sonho é real. Podes crer. E quando a luz se apagar, vais ver que o nosso amor vai brilhar. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que isso que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu, só ao teu. Eu quero estar ao pé de ti para sempre ficar e nunca mais fugir. Eu quero estar ao pé de ti para sempre ficar e nunca mais fugir. Nunca mais fugir. Nunca mais fugir. Liliane, qui est la sœur de Manuel Camps. On poursuit avec Saúl Bacalhau et ça a été demandé de monsieur et madame de Carvalho pour Elisabeth à l'occasion de son anniversaire aujourd'hui, sans oublier son mari, sa fille et donc Saúl. Bacalhau

Starlight, Batoupé Mixte. On continue et on poursuit en musique et en dédicace. On va écouter Maluma Corazon. Et ça va être pour Jordan, un joyeux anniversaire à toi. Et puis, bah, on se donne rendez-vous ce soir. Et puis également pour mon cousin Michael qui se réveille doucement avec Radio Arc-en-Ciel. Et donc, Maluma. Right, right, baby. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve mami, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho brincado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Não tenho medo de dizer adeus, só quero repartir meu coração. Agora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Tu me partiste o coração, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Chao, chao. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Maluma Corazon. On poursuit en musique. Que tu veux-tu écouter? J'ai Carlos Vives Shakira, j'ai Mafiosa, j'ai Zamal. Ah bah, mais la Mafiosa, là, je pense qu'elle est réveillée. Elle est réveillée, la petite nana. elle chante, hier, elle chantait dans sa tête. Il fallait mettre la chanson et en fait, elle chantait dans sa tête. Donc, elle va chanter dans sa tête aujourd'hui. Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go enfouraillée au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. J'parle en portugais, mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, j'suis torturé. J'pense que la suite sera censurée. Eu tô bem, tout en bem, t'as bem. Todo mundo aqui tá bem. J'suis avec mon mec, t'as tudo bem. Eu tô bem, tout en bem, t'as bem. Todo mundo aqui tá bem. J'suis avec mon mec, t'as tudo bem. É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa. Salto novo e bolsa nova.

mesmo top. Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno non mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Tus labios en mi camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías. Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine. Igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Ay, amor, desde mi retrovisor me falló la ecuación. Amar a dos le rompe a tres el corazón. Ay, amor, se acabó. Celebremos el recuerdo que quedó. Corazón. Voy a arrancar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura, que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Avec les dédicaces, on va écouter Chris Ribeiro et Zezé Fernandes. Ça a été demandé de la part du président de Mansoloire pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jordan qui est aujourd'hui même. Un joyeux anniversaire à lui. Qu'il passe une très bonne journée sans oublier sa famille. Et puis le président souhaite souhaiter un bon dimanche aux membres du Douche-Bombe d'Orange. Et il dit, n'oubliez pas, le 10 juin, le festival de Mansoloire. Et donc, Chris Ribeiro, Zezé Fernandes. Thank you. sei io che te inviata, che tanto sarà per me. Non sei io che te inviata, che tanto sarà per me. Oh, io quero ver Diana, oh, Diana che a me. Oh, Diana che a me. Oh, ai, oh. Sous-titrage

On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, on va écouter une chanson pour l'équipe de Porto, enfin pour tous les portistes. Ça fait pedir au Sr. Barge de Sully, para todos os portistas do Loré, a todos um bom domingo. Vamos lá ouvir Azul e Branco é o coração. Alberto Inho, Azul e Branco é o coração. On va poursuivre avec Luis Fonsi et Demi Lovato. Et Échame la culpa. Et ça a été demandé dos pais Irma para Mila Andreia, desejando muitos parabéns que foram ontem. Para ela, muitas felicidades, muita saúde, tudo bom. E sem esquecer tous les jeunes, toutes les personnes qui sont à la brocante de Saint-Privé. Un bon courage à eux. Et donc, Demi Lovato et Luis Fonsi. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. So come and put the flame on me, yeah. I don't really Petite rectification, cette chanson a été demandée de Mila, d'Andrea, dos pais e irmãs para Susana Nunes, que teve de parabéns. Et on va poursuivre avec Maluma, Feliz Los Cuatro. Sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Que sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. No importa el que dirá, nos gusta así. Agarramos el cuarto, y siempre que se va regresa a mí. Infeliz solo cuatro. No importa el que dirá, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Et en musique, on va continuer avec José Melio à Despacito. José Melio, oui, d'accord. Ça a été, c'est son dernier album. Ça a été demandé de Thiago pour sa mamie Lulu en lui souhaitant un bon dimanche et en lui disant qu'il l'aime très fort. C'est de Madame Pinheiro pour sa fille Elisabeth qui fête son anniversaire aujourd'hui avec de gros bisous. Fiquei aqui só para te ver chegar. Hoje só contigo vou dançar. Vi

c'est de Carla pour ses enfants Tatiana, Gabriel et Shanna pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. C'est également de son fils Ilan pour sa maman Alexandrine qui a fêté son anniversaire mercredi avec de gros bisous et lui c'était un joyeux anniversaire. On écoute Mike Dagaita. Prochaine chanson de Monsieur, Madame Monsieur, merci, ça a été demandé de Mamie Lulu pour Thiago et sa maman, ainsi que son mari, en leur souhaitant un très bon dimanche. On écoute Madame Monsieur. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. donné sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. La FM, en couleur. On poursuit avec les dédicaces et on va écouter une nouveauté. Kimberly Rich, ou Me Refugado. Ça a été demandé de Jérôme pour sa cousine Claudia. Des dédicaces, Jérôme? Oui, c'est aussi de ses parents, Francisco et Amelia, pour sa fille Alexandrine, pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est aussi de Mario Carvalho, pour ses parents, ainsi que pour Monsieur et Madame Pinheiro, en leur souhaitant un très très bon dimanche. Arrive dans les dernières minutes de l'émission et on va poursuivre avec Tony Carrel et sa fille. Alors, ça a été demandé de Suavo par Anna Pirla Graziel d'Ed Catoli et qui est Carla Fiesch, donc de Suavo par Yann. C'est aussi de son papa pour Andrea qui a fêté ses 17 ans jeudi avec beaucoup de bonheur. Il l'aime très fort sans oublier son fils Timéo. On écoute Oi Jmenin, Amaya ou Mamulia, Tony Carrera. Mas quando fores embora, contigo também vai o coração de pai, o coração de pai. Amor, oh baby, para siempre tú y yo.